Eu era menino, sem saber, servindo aos rudimentos do mundo. Mas Deus enviou seu filho pra me dar a liberdade profunda. Na plenitude dos tempos, oh, que amor, remiu-me da lei, trouxe calor. Agora clamo, Abba Pai, sou teu filho, em ti vou me encontrar. Eu quero te adorar. Na fraqueza da carne eu me acheguei. Recebeste-me como a ti eu anseiei. Não sou da escrava, mas da livre. Filho da promessa, em ti eu creio. Lança fora o que me aprisiona. A Jerusalém que é de cima é minha zona. Sou chamado a viver em sua luz. Em Cristo meu coração se seduz. Português e worship. Acosebintu. Piar.